E ainda que eu fosse dono de todos os ouros do mundo, mas sem amor eu seria apenas um sujo imundo, perdido nesse submundo tenebroso, assombroso, asqueroso, mentiroso, cheio de lobos que só querem nossa vida devorar, nos sugar, nos matar, nos julgar, nos parar. E ainda que eu tivesse toda a fama, toda a grana, sem o amor, minha alma estaria na lama. Quantas mentes vazias, pessoas oprimidas, vejo lindas meninas que se vendem há tão pouco nas esquinas, aos homens sem pudor e sem amor, fingindo ter sorriso, mas por dentro coração destruído. Enquanto isso, outro mano aperta o gatilho e sem juízo, nem pensa no prejuízo, tirando a vida de alguém, do mal se tornando refém. A vida sem amor é só de rancor. A vida sem amor só se perde o valor. A vida sem amor é só ódio e rancor. A vida sem amor só se perde o valor. Falar que ama da boca pra fora não dá. Percebo no olhar atitudes inversas, maldades, mentiras, inveja. Geração estragada, massa manipulada. Se acostumou com a desgraça, vivendo a vida sem graça. Não sabem mais amar, no ódio é se afogar. Seco igual deserto, numa ilha perdida, num beco sem saída. Mas o amor ainda existe e transmite vida. Basta deixar ele entrar no coração, germinar, brotar, transbordar. Sua força renovar, pode ir pá, vamos lá pro amor espalhar. Ser a luz do mundo escuro e o sol da terra, porque o Criador ainda olha por ela. Não importa se mora em bairro chique ou favela, viva o amor porque a vida é bela. A vida sem amor é só de rancor. A vida sem amor só se perde o valor. A vida sem amor é só de rancor. A vida sem amor só se perde o valor. A vida sem amor é só de rancor. A vida sem amor só se perde o valor.